Miscelânea mental. É no meu âmago que a poesia é formada. As palavras se encontram e saem de forma rimada. Pode parecer difícil, mas eu sempre vou tentar. Se me jogar de um precipício, eu aprendo a voar. Eu perdi a minha mãe com 54 anos, mas lições para toda a vida eu aprendi com ela. Ao invés de reclamar pelas perdas e danos, eu agradeço a Deus por ter sido filho dela. Só de falar em Dona Cleusa, a alegria me consome. Uma mulher que me ensinou como me tornar um homem. Mas eu tenho uma certeza que me faz seguir em frente. Um dia vamos nos encontrar e ninguém separa a gente. Encare todos os seus problemas sem medo de errar. Pois quando fugimos, é mais fácil tropeçar. Não acredita em milagre? Isso me deixa triste. Só o fato de eu estar vivo é prova que milagre existe. Uns falam de corrupção, mas não exerce a sua função. Prefere ver televisão e esquecer do mensalão. Mas político é igual fralda, então vê se não esquece. Ou você troca com frequência, ou você sabe o que acontece. Acertando e errando, seguindo o que o mestre diz, para andar de cabeça erguida, não precisa empinar o nariz. Com Cristo do meu lado, das armadilhas me esquivo, me mato um pouco a cada dia e a cada dia estou mais vivo. Movimentos sociais e os demais, colossais, desde nossos ancestrais, vem lutando pela paz. Desistir disso jamais, eu vou pisando em Satanás. Anderson Silva até que é forte. Mas meu Deus é muito mais. Mas meu Deus é muito mais. Mas meu Deus é muito mais. Oh, that song is singing. Mas meu Deus é muito mais. Mas meu Deus é muito mais. Mas singing into me. Over everything. Thank you.